Descrevo as outras 9 categorias para conhecer distintamente o refúgio último de tudo que existe. A causa do aparecimento destas 9 categorias é corretamente chamada o refúgio delas. A personalidade de Deus, Shri Krishna, é o refúgio e a morada de tudo. Todos os universos descansam em seu corpo. Aí dá para ter uma ideia de como Deus é grande, né? Incontáveis universos voltam para dentro do corpo de Deus quando ele puxa o ar, falando assim, tá, Bill? Ele puxa o ar, todos os incontáveis universos voltam para dentro de seu corpo através de seus poros. O 10º canto do Srimad Bhagavatam revela o 10º objeto, a suprema personalidade de Deus, Krishna, que é o refúgio de todas as almas rendidas. Ele é conhecido como Shri Krishna e é a fonte última de todos os universos. Deixai-me oferecer-lhe minhas reverências. Esta citação vem do comentário de Sridhara Swami sobre o primeiro verso do 10º canto, capítulo 1 do Srimad Bhagavatam. Calma, tô ladeando a página. Aquele que conhece a característica verdadeira de Shri Krishna e suas 3 diferentes energias não pode permanecer ignorando. Srila Diva Goswami afirma em seu Bhagavat Sandarbha 16 que, por meio de suas potências, que atuam em sequências naturais, além do alcance da mente humana especuladora, a transcendência suprema, Krishna, o Summum Bonum, existe eterna e simultaneamente em 4 aspectos transcendentais. Sua personalidade, sua refulgência impessoal, suas partes integrantes potenciais, que somos nós, os seres vivos, e a causa principal de todas as causas. Compara-se o Supremo todo ao Sol, que também existe sob 4 aspectos, a saber, a personalidade do Deus do Sol, o fulgor de sua esfera brilhante, os raios do Sol dentro do planeta Sol e os reflexos do Sol em muitos outros objetos. Não se pode satisfazer a ambição de provar a existência da transcendental verdade absoluta por meio de esforços hipotéticos limitados, pois ela está além do alcance de nossas mentes especulativas limitadas. Até para especular, nós somos limitados, né, Bima? Numa busca honesta da verdade, devemos admitir que os poderes dele são inconcebíveis para nossos cérebros diminutos. A exploração espacial tem exigido o trabalho dos maiores cientistas do mundo. Todavia, existem inúmeros problemas, inclusive no que se refere ao conhecimento fundamental da criação material, que confundem os cientistas que os defrontam. Tal conhecimento material está bastante afastado da natureza transcendental, e por isso as ações e arranjos da verdade absoluta são, sem sombra de dúvidas, inconcebíveis. Menciona-se que as potências primárias da verdade absoluta são 3: a interna, a externa e a marginal. Por meio das ações e sua potência interna, a personalidade de Deus, Krishna, sob sua forma original, exibe as manifestações cósmicas transcendentais, conhecidas como as moradas eternas Vaikuntha Lokas, que existem eternamente, mesmo após a destruição da manifestação cósmica material. Por meio de sua potência marginal, o Senhor Krishna se expande como seres vivos que são partes dele mesmo. Assim como o Sol distribui os seus raios em todas as direções, Por meio de sua potência externa, o Senhor Krishna manifesta a criação material, assim como o Sol cria o nevoeiro com seus raios. A criação material é apenas um reflexo pervertido da eterna natureza da morada eterna, Vaikuntha. Estas três energias da verdade absoluta também são descritas no Vishnu Purana, onde se diz que o ser vivo é qualitativamente igual à potência interna, ao passo que a causa principal de todas as causas controla indiretamente a potência externa. Maya, a ministra da ilusão, a energia ilusória, é porque senão as pessoas, o que elas fazem? Elas querem negar, né? O eu, a personalidade, a individualidade, e quer negar em todas as áreas, né, dos universos. Mas não, Maya, nós vemos, é uma pessoa incumbida de iludir todo mundo. Maya, a energia ilusória, desorienta o ser vivo, assim como o nevoeiro confunde um pedestre, obstruindo a luz do sol. Tá vendo? Maya não gosta desse serviço, mas como ela é uma devota pura, né? Ela faz o que manda, ou manda a chuva. Então Maya, a energia ilusória, desorienta o ser vivo que somos nós, assim como o nevoeiro confunde um pedestre, obstruindo a luz do sol. Embora a potência de Maya, a ilusão, seja qualitativamente inferior à potência marginal constituída pelos seres vivos, que são partes integrantes do Senhor Krishna, não obstante, ela tem o poder de controlar os seres vivos, assim como o nevoeiro pode impedir a passagem de uma determinada porção dos raios do sol, embora não possa cobrir o sol. Os seres vivos cobertos pela energia ilusória evoluem em diferentes espécies de vida, com corpos que vão desde o de uma formiga insignificante até o corpo de Brahma, o primeiro filho de Deus, a pessoa mais poderosa dentro do universo. A alma comum, né? A alma comum mais poderosa que existe dentro do universo. Deixa eu ver aqui, tá, Brahma, o construtor do cosmo. Brahma é um engenheiro, Bibo. Ele é o manda-chuva no universo, mas nesse universo aqui, tá? Porque cada universo tem um senhor Brahma, um primeiro filho de Deus, que comanda o universo inteiro. E Brahma, o construtor do cosmo, é uma alma comum que foi dotada de poder. Qualquer um de nós pode ser Brahma, ou já foi um Brahma, um primeiro filho de Deus. O Pradhana, a causa principal de todas as causas do ponto de vista impessoal, não é outro senão o Senhor Supremo Krishna, a quem se deve ver face a face na potência interna. Ele assume a forma material onipenetrante através de seu poder inconcebível. Embora todas as três potências, a saber, a interna, a externa e a marginal, sejam essencialmente iguais em última análise, elas são diferentes em ação, assim como a energia elétrica, que pode produzir tanto frio quanto calor sob diferentes condições. As potências externa e marginal são assim denominadas sob condições variadas, porém nas potências internas originais, tais condições não existem. Tampouco é possível que as condições da potência externa existam na energia marginal ou vice-versa. Aquele que é capaz de compreender as complexidades de todas estas energias do Senhor Supremo Krishna não pode permanecer mais sendo um impersonalista empírico, sob a influência de um pobre fundo de conhecimento. As personalidades de Deus, Shri Krishna, divertem-se sob seis expansões primárias. São duas manifestações e são Prabhava e Vaibhava. Lê de novo. Suas duas manifestações são Prabhava e Vaibhava. Agora o autor da coleção Sri Chaitanya Charitamrita volta-se para uma descrição de Krishna, a personalidade de Deus em suas inúmeras expansões. A princípio, o Senhor Krishna se expande em duas categorias, a saber, Prabhava e Vaibhava. As formas Prabhava são plenamente potentes como Sri Krishna, e as formas Vaibhava são parcialmente potentes. Mais um nome para nós, Bimala. Vaibhava, Diva, alma, espírito, não, espírito. Espírito é quando é especulação. Aqui é espírito de verdade, né? Deixa eu ver aqui. E as formas Vaibhava são parcialmente potentes. As formas Prabhava manifestam-se em relação com potências, mas as formas Vaibhava manifestam-se em relação com excelências. As potentes manifestações Prabhava são também de duas variedades, temporária e eterna. As formas Mohini, Hansa e Shukla, desculpem, manifestam-se apenas temporariamente, em termos de uma era em particular. Dentre os outros, calma, Bimala, estou ladeando a página. Dentre os outros Prabhavas, que não são muito famosos, segundo a estimativa material, estão Dhanvantari, Rishaba, Vyasa, Datatreya e Kapila. Dentre as formas Vaibhava Prakasha estão Kurma, Matsya, Nara Narayana, Varaha, Hayagriva, Prishnigarbha, Baladeva, Jagya, Vibhu, Satyasena, Hari, Vaikunta, Adita, Vamana, Sarvabhaum, Rishaba, Vishwaksena, Dharmasetu, Sudama, Jogeshwara e Brihadbhanu. Suas encarnações são de duas classes, a saber, parcial e dotada de poder. Ele aparece em duas idades, infância e meninice. As formas vilaças são em número de seis. As encarnações são de duas variedades, a saber, Satyavesha, dotada de poder, e Ansha Vesha, potência total. Não, potência total não, Bima. Potência. Krishna não é igual ao Senhor Shiva, não vai cometer esse erro, não. Porque Krishna é perfeito e completo, né? Então, a saber, Satyavesha é uma alma comum dotada de poder, e Ansha Vesha, parcial. Estas encarnações também enquadram-se na categoria das manifestações Prabhava e Vaibhava. Infância e meninice são dois aspectos especiais da personalidade de Deus, Shri Krishna. Porém, seu aspecto permanente é sua forma eterna, como um jovem adolescente, sempre aparentando, né, por volta dos 20 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a melhor fase da vida, né? A personalidade de Deus original, Shri Krishna, é sempre adorada sob esta forma eterna de adolescente. A personalidade de Deus, Shri Krishna, que é um adolescente eternamente, é o Senhor primordial, a fonte de todas as encarnações. Ele se expande nestas seis categorias de formas para estabelecer a sua supremacia em todo o universo. Há inúmeras variedades nestas seis espécies de formas. Embora sejam muitas, elas são todas iguais. Não há diferença entre elas. A personalidade de Deus, Krishna, manifesta-se sob seis diferentes aspectos. 1. Parar? Não vai dar tempo, é verdade. Para nesse verso e depois, no próximo programa, a gente continua desse verso já seguindo a explicação de Prabhupada, né? Krishna fala, Prabhupada explica. É Krishna, Bhimala. Vyasadeva é Krishna, encarnação literária de Deus. Bom, gente boa, essa coleção, o Sri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, tem todo o conhecimento, todas as respostas, nos mínimos detalhes. Esta coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra, já entrei aqui, aí na quarta linha está lá, livros grátis. Você clica aí que você encontra essa coleção para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos, na quarta linha. Se não achar, fala com a gente. Então, como falar com a gente? Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 1898-171-5751. Bom, o que nós vamos fazer agora, Bimala? Desculpem. Mas não tem nada aqui? Ou nesse programa não tem mais nada? Tá bom. Então, vamos ler mais um pouquinho da coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo a coleção, capítulo, tá, estamos lendo o Shrima Bhagavatam, capítulo 4, se eu não me engano, não pode confiar na mente não, nem mulher, nem animal de chifre, é só para lembrar, Bima, tá vendo, você me corta, eu me perco. As atividades dos pratitas, canto 4, capítulo 30, é esse tema aí. Onde nós paramos? Aquele que não fica com os resultados de suas ações, mas ao contrário, oferece-os à suprema personalidade de Deus, Krishna, com certeza permanece em condição liberada, aqui e agora, tá? Não é mais uma promessa furada para a próxima vida, para que, sei lá, planeta lá, sei lá o que inventa, dimensões, cada um inventa uma loucura aí. Mas estas escrituras aqui não são escrituras comuns, que precisam ser revisadas, corrigidas, atualizadas, especuladas e sei lá mais o que. Não, o Shrima Bhagavatam é completo e perfeito, porque foi escrita pela pessoa completa e perfeita, Krishna, como Vyasadeva. Tá bom, já parei de falar. No Néctar da Devoção, Sri Rupa Goswami confirma isso. Prabhupada cita o verso e a tradução é: se alguém se ocupar a serviço do Senhor Krishna através de sua vida, riqueza, palavras, inteligência e tudo que possui, será sempre liberado em qualquer condição. Uma pessoa assim chama-se Jivan Mukta, ou seja, liberada durante esta mesma vida. Está vendo? Todos podem se liberar aqui e agora. Desprovidos de consciência de Krishna, aqueles que se ocupam em atividades materiais só fazem enredar-se cada vez mais no cativeiro material. Está vendo? Aqui, ó, Bíblia. Isso é uma máxima, né? É uma máxima. Calma, estou pegando a máquina aqui. Cadê? Não acho o foco, Bimala. Esses focos automáticos, viu? Essas máquinas ficam cada vez mais burras. É, os loucos. os loucos que estão fazendo e programando, então o que, que vai se esperar? Pessoas imperfeitas produzem coisas imperfeitas, como lixo eletrônico, lixo mecânico, lixo cinematográfico, é lixo para todo lado. É, as pessoas estão se tornando cada vez mais animais. Em Kali Yuga é normal, né? As pessoas vão se degradar até se tornarem completos animais. Então tá, uma pessoa assim chama-se Jiva Mukta, ou seja, liberada durante a mesma vida, esta mesma vida. Desprovidos de consciência de Krishna, aqueles que se ocupam em atividades materiais só fazem enredar-se cada vez mais no cativeiro material. São obrigados a sofrer e desfrutar das ações e reações de todas as atividades. Tá vendo? Quem está sofrendo é porque está na lista, Bhima. Está na lista. Que lista? A lista dos pecadores, Bhima. Pecar é gostoso, hein? Pecar, não, vamos falar a verdade, né? Fala a verdade, né, Bhima? Pecar é gostoso, mas pagar os pecados, meu amigo, aí não é nada gostoso, viu? Aí é ruim. Deixa eu ver aqui, tá. Portanto, este movimento para a consciência de Krishna é a maior dádiva para a humanidade, porque nos mantém sempre ocupados a serviço de Deus, Krishna. Os devotos pensam em Krishna, agem para Krishna, comem Krishna prasada, comem para Krishna, eles comem para Krishna, honram o alimento oferecido a Deus, né, Bimala, que se chama Krishna prasada, a misericórdia de Deus. Dormem para Krishna e trabalham para Krishna. Assim, ocupam tudo a serviço de Deus, Krishna. Uma vida total em consciência de Krishna salva-nos da contaminação material. Afirma isto Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja. Prabhupada cita um verso. Minha tradução é: se alguém fosse tão hábil que pudesse ocupar tudo ou encaixar tudo no serviço prático e amoroso do Senhor Krishna, renunciar ao mundo material seria um grande disparate. Deve-se aprender a encaixar tudo no serviço ao Senhor Krishna, pois tudo está ligado a Deus Krishna. Este é o verdadeiro objetivo da vida e o segredo do sucesso, como se reitera no terceiro capítulo do Bhagavad Gita 3.19. Tasma asakta satatam karyam karma samachara asakto hi acharam karma param apnoti purusha. Tradução, calma. Tradução em português é a seguinte: portanto, sem se apegarem aos frutos das atividades, todos devem agir por uma questão de dever, pois, trabalhando sem apego, alcançarão o Supremo. O terceiro capítulo do Bhagavad Gita analisa especificamente atividades materiais com o propósito de gozo dos sentidos e atividades materiais com o propósito de satisfazer ao Senhor Supremo Krishna. Em conclusão, essas duas classes de atividade não são a mesma coisa. Atividades materiais em busca de gozo dos sentidos constituem a causa do cativeiro material, ao passo que as mesmíssimas atividades visando a satisfação de Deus, Krishna, constituem a causa da liberação. Como a mesma atividade pode ser causa de cativeiro e liberação? Pode-se explicar da maneira seguinte: pode ser que alguém fique com indigestão por comer muitas preparações lácteas, leite condensado. Vou até tomar água, Bima. Leite condensado, arroz doce e assim por diante. Mas ainda quando ocorre indigestão ou diarreia, outra preparação láctea, iogurte misturado com pimenta do reino e sal, imediatamente curará esses males. Aí, ó. Livro completo, história, psicologia, filosofia, farmácia, fórmulas, receitas, nossa, sabem tudo, né? Deus sabe tudo. Imediatamente, tá, olha aí a receita para quem estiver com indigestão ou diarreia, de preparações feitas com leite. É só preparar um iogurte misturado com pimenta do reino e sal, que imediatamente curará esses males. Em outras palavras, uma preparação láctea pode causar indigestão e diarreia, e outra preparação láctea pode curá-las. Se alguém se vê dotado de opulência material devido à misericórdia especial da Suprema Personalidade de Deus, ele não deve considerar esta opulência como causadora de cativeiro. Quando um devoto puro é abençoado com a opulência material, ele não é afetado adversamente, pois sabe como empregar a opulência material a serviço do Senhor Krishna. Há muitos exemplos disto na história do mundo. Reis como Prito Maharaja, Pralada Maharaja, Janaka, Dhruva, Vaivashvata, Manu e Maharaja Ikshvaku. Todos eles foram grandes reis e receberam um favor especial da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Se um devoto não for maduro, o Senhor Krishna tomará toda a opulência dele. É, porque senão ele vai se matar, fazer bobagem, né? Este princípio afirma-o a Suprema Personalidade de Deus. Ó, só que tem um detalhe aqui, né? O que? Vou adorar a Krishna e vai tirar tudo que eu tenho? É, se você for um devoto puro. É, um devoto puro, Bimala. Krishna pode fazer o que quiser com ele, que ele não desgarra de jeito nenhum dos pés de lótus de Deus, Krishna. Mas, como fala aqui, se um devoto não for maduro, o Senhor Supremo tomará toda a opulência dele. É, e quem está falando aqui é exatamente essa pessoa, né? Só que no caso de Prabhupada, foi passatempo, né? Este princípio afirma a Suprema Personalidade de Deus. Prabhupada cita um verso e explica que a primeira misericórdia que mostro para meu devoto é tomar toda a opulência material dele. O Senhor Supremo Krishna tira qualquer opulência material prejudicial ao serviço prático e amoroso a ele, ao passo que uma pessoa madura em serviço prático e amoroso a Deus recebe dele todos os recursos materiais. Calma, estou ladeando a página. Aqui. Ocupando-se sempre em atividades de serviço prático e amoroso a Deus, os devotos sentem-se cada vez mais revigorados e novos em todas as suas atividades. O ser onisciente, a super-alma dentro do coração do devoto, faz com que tudo fique cada vez mais viçoso. Os advogados da verdade absoluta conhecem isto como a posição Brahman. Nessa fase liberada, Brahma-Bhuta, ninguém jamais fica confuso, tampouco se lamenta ou se torna desnecessariamente jubiloso. Isto deve-se à situação Brahma-Bhuta. O devoto é inspirado pela super-alma Krishna dentro do coração a avançar no serviço prático e amoroso de várias maneiras. O devoto não se sente banal ou estereotipado, nem sente estar em posição estagnada. No mundo material, se alguém se põe a cantar um nome material, sente-se cansado após cantá-lo algumas vezes. Contudo, podemos cantar o Mahamantra Hare Krishna Hare Rama todo o dia e toda a noite, que jamais nos sentiremos cansados. É, e aqui também é quem faz isso, né? Prabhupada faz isso e os seguidores sinceros de Prabhupada também. Quanto mais se canta Hare Krishna, mais o canto se torna novo e fresco. Srila Rupa Goswami dizia que se pudesse, de alguma forma, ter milhões de ouvidos e línguas, ele poderia saborear então a bem-aventurança transcendental do cantar do Mahamantra Hare Krishna. Na verdade, não há nada estimulador, não há nada desestimulador para um devoto altamente avançado. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz estar situado no coração de todos, ajudando a entidade viva a esquecer e a lembrar. É pela graça do Senhor Krishna que o devoto obtém inspiração. Calma. Prabhupada cita outro verso aqui, deve ser do Bhagavad Gita 10.10. Teshan satata jyuktanam bhajatam priti purvakam tadami budhi jogantam jeramam upayantite. Em português, aqueles que se dedicam constantemente a mim e me adoram com amor, eu dou a compreensão com a qual eles podem vir a mim. Bhagavad Gita 10.10. Então vamos parar aqui, né? Que não vai dar para explicar. Então no próximo programa a gente continua daqui. Essa coleção, o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, que tem todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, vai pagar um precinho camarada, tá? Você clica aí, Livros Novos. Já cliquei, calma Bimala, tá abrindo, a melhor internet do mundo tá abrindo. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam. Você clica nela, né? Já aparecem os livros disponíveis, você já completa a sua, ou então começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção de Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasteateade Shatarine. Vamos ver aqui onde nós paramos. Paramos aqui, ó. 15 de outubro. Srila Prabhupada recebeu uma carta de Sumati Morardi de Bombay. Pudya Swami. Um cumprimento, né, aos santos. Recebi sua carta datada do dia 24 último e fico contente em saber que o senhor chegou a salvo aos Estados Unidos após sofrer de enjoos marítimos. Agradeço por suas saudações e bênçãos. Espero que a esta altura já tenha se recuperado plenamente da doença e esteja gozando de boa saúde. Deleitei-me ao ler que o senhor iniciou suas atividades nos Estados Unidos e já deu algumas palestras. Oro ao senhor Balarama, ao senhor Balakrishna, para dar-lhe suficiente força e capacitá-lo a levar adiante a mensagem do Shrima Bhagavatam. Acho que o senhor deve permanecer aí até recuperar-se plenamente de sua doença e regressar somente após ter completado sua missão. Aqui corre tudo normalmente. Com respeito, sinceramente, Sumati Morardi. Prabhupada considerou a última linha dessa carta especialmente significativa. Está escrito que sua bem-querente insistia em que ele permanecesse nos Estados Unidos até completar a sua missão. Ele dissera aos funcionários da imigração em Nova York que ficaria nos Estados Unidos por 2 meses. Tenho 1 mês de subvenção em Butler, pensou ele, e depois não tenho mais auxílio algum. Assim, talvez eu possa ficar por outro mês. Dessa forma, ele dissera 2 meses. Sumati Moraj, contudo, insistia que ele ficasse. Ele via que as perspectivas de pregação aos americanos eram boas, mas sentia que precisaria do apoio da Índia. De qualquer modo, já passara suficiente tempo em Butler e agora só tinha 1 mês mais nos Estados Unidos. Sendo assim, decidiu ir para a cidade de Nova York e tentar pregar lá antes que seu tempo se esgotasse. Mas antes queria visitar a Filadélfia, onde marcara um encontro com um professor de sânscrito, o Dr. Norman Brown, da Universidade da Pensilvânia. A senhora Argaval ficou triste ao vê-lo partir. Sally Argaval comenta: na verdade, após 1 mês, eu amava o Swami. De certa forma, sentia-me sua protetora, mas ele desejava ir para a Filadélfia. Porém, eu não podia imaginar, eu lhe disse, não podia imaginá-lo indo para a Filadélfia por 2 dias. Ele pregaria lá e depois seguiria para Nova York. Mas ele não conhecia ninguém em Nova York. Se as coisas não dessem certo na Filadélfia, ele simplesmente iria para Nova York. Então não haveria ninguém mais para acolhê-lo. Eu simplesmente não podia entender isso. Isto me causava mal-estar. Lembro-me da noite em que ele estava de partida, cerca de 2 horas da madrugada. Lembro-me dele sentado ali, esperando o mais que podia até que Gopal o levasse para Pittsburgh para pegar aquele ônibus. Gopal deu-lhe uns trocados. E lembro que lhe expliquei como colocar o dinheiro no Papa Níquel de modo que pudesse tomar um banho na rodoviária, pois supunha-se que ele tomava banho algumas vezes ao dia. Gopal ensinou como fazê-lo e explicou sobre os restaurantes automáticos de Nova York. Disse-lhe o que podia comer e o que não podia comer. Ele deu essas moedas num saquinho e foi assim que nos despedimos dele. Como um renunciado sannyasi, Srila Prabhupada estava acostumado ao entre e sai constante de um lugar para outro. Como pregador mendigante, não sentiria nenhum remorso em deixar a vida calma da ACM de Butler. O devoto é sempre desapegado de tudo e de todos, né? Por quê? Porque ele vive apegado a Deus, Krishna. Nós temos que amar Deus, Krishna, e temos que adorar o mestre espiritual. Tampouco tinha apego ao meio familiar onde cozinhava e conversava com a senhora Célia Argaval sobre aspiradores, comidas congeladas e hábitos americanos. Mas por que tinha ido a Butler? E por que ia para Nova York? Ele via tudo como a graça de Krishna. Como um devoto puro de Krishna, desejava ser um instrumento para propagar a consciência de Deus, a consciência de Krishna. Sua estadia em Butler havia sido proveitosa. Tivera sua primeira experiência do modo de vida americano e desenvolvera confiança de que sua saúde estava boa e de que sua mensagem era comunicável. Ficara contente de ver que nos Estados Unidos havia os ingredientes necessários para sua dieta vegetariana e que as pessoas podiam entender o seu inglês. Aprendera que palestras casuais aqui e ali tinham valor limitado e que, embora houvesse oposição das religiões oficiais, as pessoas individualmente estavam bastante interessadas no que ele tinha a dizer. No dia 18 de outubro, ele deixou Butler via Filadélfia com destino à cidade de Nova York. Capítulo 3: Lutando sozinho. Eu costumava me sentar no fundo e assistir às suas reuniões silenciosamente. Ele punha-se a falar toda classe de disparates impersonalistas. Eu me mantinha calado. Aí, um dia, ele convidou-me a falar e falei sobre a consciência de Krishna. Denunciei que ele estava falando filosofia inventada e todo aquele absurdo de Shankaracharya. Ele tentou esquivar-se, dizendo que não era ele que falava, mas sim Shankaracharya. Eu disse, você o está representando. Isso dá no mesmo. Então, ele me disse, Swamiji, gosto muito do senhor, mas o senhor não pode mais falar aqui. Porém, embora nossas filosofias divergissem e ele não me deixasse falar, ele era amável e eu era gentil com ele. É Srila Prabhupada conversando. É, com um impersonalista, né? Eterna batalha dentro do mundo material, de impersonalistas e personalistas. Prabhupada não conhecia ninguém na cidade de Nova York, mas ele tinha um contato com o Dr. Ramamurti Mishra. Escrevera ao Dr. Mishra de Butler, anexando no envelope a carta de apresentação que Paramananda Mehra deu-lhe em Bombay. Ele também havia telefonado para o Dr. Mishra, que amavelmente convidou Prabhupada a juntar-se a ele em Nova York. No terminal rodoviário de Port Authority, um aluno do Dr. Mishra veio a seu encontro quando de sua chegada da Filadélfia e o levou diretamente a um festival indiano na cidade. Lá, Prabhupada encontrou-se com o Dr. Mishra, bem como com Ravi Shankar e seu irmão, o dançarino Uday Shankar. Prabhupada então acompanhou o Dr. Mishra até o seu apartamento no número 33 da Riverside Drive, ao lado do rio Hudson. O apartamento ficava no 14º andar e tinha amplas janelas de frente para o rio. O Dr. Mishra deu um quarto separado para Prabhupada. O Dr. Mishra era uma personalidade carismática e dramática, dada a olhares fulminantes e a fazer gestos expressivos com as mãos. Regularmente usava as palavras como adorável e belo. Apresentou uma imagem astutamente polida do que um guru deve ser. Ele era o que alguns nova-iorquinos chamavam de swami urbano. Antes de vir aos Estados Unidos, o Dr. Mishra havia sido erudito em sânscrito e mestre espiritual, bem como médico. Ele havia escrito vários livros, tais como The Textbook of Yoga, Physical Psychology, Self Analysis, Lazarus Brands, No LED. É, ele falou aqui, ó. Escreveu vários livros em inglês. E esse último aqui, Self Knowledge, né? Um compêndio de psicologia, da yoga e autoanálise e autoconhecimento. Ah, o povo que gosta de ser enganado gosta dessas coisas, né, Bimala? Gosta de coisas complicadas. Um trabalho baseado nos ensinamentos do filósofo monista Shankara. Após chegar aos Estados Unidos, ele continuou com sua profissão de médico, mas à medida que começou a aceitar discípulos, gradualmente abandonou a sua prática médica. Embora fosse um renunciado, não usava os tradicionais roupas dos devotos e laranjada, né? As roupas do devoto laranjada, tá. Mas ao invés disso, usava jaquetas, sob medida ao estilo de Nehru, e folgadas pantalonas brancas. Sua tez era morena, ao passo que a de Prabhupada era dourada, e ele tinha densos cabelos negros. Com 44 anos, era jovem o bastante para ser filho de Prabhupada. O Dr. Mishra vinha sofrendo de mau estado de saúde quando Srila Prabhupada apareceu em sua vida, e a chegada de Prabhupada parecia um remédio perfeito. Ramamurti Mishra comenta, Sua Santidade Prabhupada Bhaktivedanta Goswami realmente me nocauteou com o amor. Na verdade, ele era uma encarnação do amor. Meu corpo tornara-se esquelético e ele realmente trouxe-me de volta à vida. Suas preparações, e especialmente o seu amor e sua devoção pelo Senhor Krishna, realizaram isto. Eu era muito preguiçoso para cozinhar, mas ele levantava-se e preparava algo para comermos. O Dr. Mishra apreciava como Prabhupada preparava muitos pratos, cozinhando com a precisão de um químico, e também como ele comia com satisfação. Dhammamurti comenta que ele não me dava pão, ele me dava Krishna Prasadam, alimento oferecido a Deus. Isto era a vida, e ele salvou a minha vida. Naquela época eu não estava seguro se viveria, mas o seu hábito de comer na hora certa, estivesse eu com fome ou não, agradava-me muito. Ele levantava-se e dizia: tudo bem, isto é Bhagavad Prasadam. E eu dizia: ótimo, ótimo. Joan Suval, uma antiga estudante do Dr. Mishra, frequentemente via Srila Prabhupada e seu professor juntos no apartamento da Riverside Drive. Joan comenta: tenho uma lembrança de Swamiji com ares de criança, no sentido de que ele era muito inocente, uma pessoa muito simples, muito pura. Tenho a impressão de que Dr. Mishra tinha o Swamiji como um pai, que era generoso e bondoso. Porém, basicamente, as palavras usadas com mais frequência com referência ao Swami eram como uma criança, significando que ele era simples, de maneira bela e clássica. Prabhupada é fácil resumir. Numa palavra a gente resume Prabhupada: inconcebível. Quando fui apresentado ao Swamiji, o Dr. Mishra mencionou para mim que ele era um homem muito santo, muito religioso, absorto em consciência de Deus, Krishna. Swamiji era muito doce. Eu própria recordo-me dele como um homem muito, muito bom mesmo. E mesmo quanto aos detalhes práticos da vida em Nova York, que pareciam envolvê-lo muito, pois ele era um homem prático e procurava o melhor lugar para iniciar o seu trabalho. Lembro-me de que ele era sempre muito cuidadoso em lavar as suas roupas toda noite. Eu entrava e encontrava um grupo de estudantes na área de estar do apartamento do Dr. Mishra, e no banheiro viam-se pendurados os trajes alaranjados do Swamiji. Srila Prabhupada às vezes discutia com o Dr. Mishra sobre o objetivo de sua visita aos Estados Unidos, expressando a visão de seu mestre espiritual de estabelecer a consciência de Krishna no Ocidente. Ele pedia ao Dr. Mishra que o ajudasse, mas o Dr. Mishra sempre se desculpava, referindo-se a seu próprio trabalho de ensino, que o mantinha muito ocupado. Já vou parar. Mishra sempre se desculpava, referindo-se a seu próprio trabalho de ensino, que o mantinha muito ocupado, e a seus planos de brevemente deixar o país. Após algumas semanas, quando se tornou inconveniente manter Prabhupada no apartamento, o Dr. Mishra o transferiu para o seu centro de Hatha Yoga, no quinto andar do número 100 da rua 72 Oeste, próxima ao Central Park. O amplo centro localizava-se no meio do edifício e incluía um escritório e um quarto contíguo, privado, onde Prabhupada ficava, porém não havia janelas. Para aqui. Em completa divergência filosófica com Prabhupada. Não dá, né? Não dá. Essa ilusão é a ilusão impersonalista. É uma ilusão, Bhima. Prabhupada fala que é o gozo material mais sutil que existe, né? Essas coisas que tem por aí.